Puka 670, 0098. identifique, Rio Fernando Pomédio 1, para 3050, ajuste o seu número 012, e o frio na continuação, 1972. Estação autorizada. Está autorizado, 1972. 26 para o externo, autorizado para a ambiência, 12895, volume 228. Chegando o centro de Recife, frequência 12545, alterno 2285. Sinal da estreita Santana. Eles continuam com a estimação, agora de Santaria, 27 do Banco 329, aliado, agora no Liderado Santana, por lá. 7228. Trânsito 258, Moscou 26, agiliza o táxi, libera a vista da Via Golf, chama o Sol 219, antes de chamar o Sol, é a ponte 3. Chegada do Omega 1 para nível de voo 050, altímetro 10012, número 3 na próxima etapa, Doctor's office, search holiday. Primeira pro do Alfa Romeo 363 e está autorizado a descida pelo controle da Aracaju até o nível de voo 100. terminado. Pula agora na Caiuca, 5203, na resistência. O posto no localizador estabilizado, o ajuste no 092. Passarelo 2224. Passarelo 2224, avistado, pouso autorizado, posição 0, perto com 0 graus, 0 metros e demais. Autorizado, pouso 2224. Frequência 12545, alterno 2085. Ainda por onde mais tudo, aguarde coordenação com o centro de circo, 2222. Thank you. Cruzeiro vai ação voando pássaro. Chama atenção.

Hotel 823 Coral. Hotel Fly Labo, Labo, isso.